Rua das Portas de Santo Antão, número 26. No coração de Lisboa existem, pelo menos, três grandes espaços culturais. O São Jorge, o Politeama e o Coliseu. Até à data. Vira-se à direita na Praça Dom Pedro IV, segue-se em frente, passa-se a Casa do Alentejo e mal começamos a avistar as grandes luzes coloridas do Teatro Politeama, sabemos que à direita está aquele edifício imponente de fachada branca, o Coliseu dos Recreios. Inaugurado em 1890, foi desde sempre a sala de espetáculos por excelência. No final dos anos 80, entrou em declínio com a abertura de muitas outras salas na cidade. Fechou para obras e, com o contributo financeiro da Câmara Municipal de Lisboa, reabriu em 1994. Sobreviveu a uma crise. Será que sobrevive à segunda? Ano 2011. Portugal atravessa tempos difíceis. O novo Orçamento de Estado não penaliza a compra de livros, mas alguma parte da cultura teria de ser penalizada. Quis a troca que fossem os concertos. Com uma subida do IVA de 6 pontos percentuais para 23, os promotores e os artistas levaram as mãos à cabeça. Quando foi lançada a possibilidade do Coliseu fechar durante grande parte do próximo ano, o panorama ficou negro. A administração não se mostrou disponível para prestar declarações. João Gil, músico integrante do Trovante e da Ala dos Namorados, já perdeu a conta às vezes que subiu ao palco do Coliseu. Dia 31 de outubro e dia 1 de novembro são duas das datas a acrescentar à lista. Nós no Trovante fizemos praticamente todos os nossos ciclos, coincidiam com o lançamento de um disco, começava sempre no Coliseu. Depois íamos ao Porto e depois a partir daí era uma bola de neve para todo o país. E porquê o Coliseu? Era uma espécie de fetiche nosso, era uma espécie de talismã e era uma prova de fogo que se corria logo no início. Quando viemos aqui ao Coliseu, sentíamos que se ganhámos o Coliseu, ganhamos o país. Sentíamos já um bocadinho. Claro, ganhar o Coliseu na altura não era fácil, tínhamos que arrancar com um projeto forte. E depois do Trovante já passei por aqui na Aula dos Namorados, já passei no Rio Grande, em muitas situações. O Coliseu está marcado, acho que está na nossa vida, para todos nós. E o talismã não foi esquecido na celebração dos 35 anos de carreira. Dentro do Coliseu e durante o ensaio de som, é mais fácil dizer o que torna esta sala tão especial. Quem organiza concertos sabe que o Coliseu é uma sala muito específica, que precisa de uma acústica qualquer, com um tipo de música mais íntimo, mais acústico. Eu, por exemplo, vi aqui a Elisa Monte, vi aqui e adorei o concerto dela, foi lindo. E tem tudo a ver com esse tipo de música. Mas não imagino aqui um concerto, se calhar, todos podem vir aqui, mas há, até amanhã, não. Há concertos que precisam de mais espaço e mais... Deus, até amanhã! Jan Rock in Rio, ou Teams Alive, ou outros grandes eventos, precisam de palcos e de muita gente, se calhar precisam de uma outra estrutura, não é? Para João Gil, o possível fecho do Coliseu não é a maior das preocupações. Fico preocupado, mas eu acho que quero acreditar que o próprio Coliseu vai se ajustar a um novo tempo e um novo paradigma. E se calhar para continuarmos a nossa atividade temos que ajustar. Não encontro outra palavra, sabes? Eu estou mais preocupado, para ser sincero, com o tecido cultural português, que se passa pela inúmera quantidade de teatros pequeninos, auditórios, que estão neste momento sem budget. São salas incríveis. São salas que começaram a criar uma ligação com o seu povo, em Alcochete, na Baixa da Banheira, em Vila Franca, por aí fora, em todo o país, em Alvar, em Almada, em Ilha, por aí fora. E isso é que me faz confusão. E aí é que eu acho que o IVA vai fazer mais dano. Eu quero acreditar que quem junta algum dinheiro em IVA, um concerto especial, se calhar vai ter mais dificuldade. Mas então, quem organiza esses concertos terá que, se calhar, ganhar um bocadinho menos para justificar a vinda do público. Temos que proteger o público, temos que proteger, no meu entender, a produção nacional. É isso que está em causa. Os músicos já há muito que andam a braços com a crise, desde o download de CDs da internet e agora com o aumento do IVA nos espetáculos. Lidar com a situação, esse é o verdadeiro desafio. Estamos numa altura muito complicada. Eu creio que cada um de nós terá que se ajustar num novo tempo, não é? E como nós, ao longo dos anos, fomos baixando os rendimentos, largo, não é? É um processo tem vindo a decorrer para aí de 6, 7 anos, temos sentido que, de facto, o mercado está a ficar mais estrangulado. Aí o Coliseu não vai fugir à regra, a sala Coliseu terá que sobreviver de outra maneira, tentando não prejudicar o público, que é o mais, que é o que nos faz viver. E eu creio que o público, com a subida do IVA e com as dificuldades todas, terá que ser protegido de alguma maneira. Por isso, todos terão, se calhar, de ganhar menos para justificar a continuidade da nossa profissão. O simbolismo do Coliseu para as bandas nacionais e a acústica para as bandas internacionais podem vir a ser a tábua de salvação. Como? Só o tempo dirá.